Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo seja abundante na sua vida. Essa semana nós estamos recebendo lá em nossa comunidade, o Sostenes, o pastor Dave Robbins. Não sei se você o conhece, ouviu falar. Ele é de origem tailandesa, nascido nos Estados Unidos, americano. E tem um trabalho assim, um ministério diferente. Tem um ministério. É que ele faz a diferença com a forma dele trabalhar, porque ele tem uma visão assim, da igreja para fora, né? Ele foi pastor de igreja 30 anos, templo e tal, e tudo era focado dentro, até que Deus falou assim, bom, esse é o seu projeto, então você fica com o seu, que eu vou embora com o meu. Ela entrou numa crise, abriu uma empresa de consultoria, ele dá consultoria para empresários, esse povo todo, e continuou assim, tentando equilibrar a empresa com a igreja. E trabalhando fora, ele começou a ter contato mais com as pessoas de fora e falar do amor de Deus para elas. E aí ele começou a ver um outro lado da história da igreja, sendo luz e sal lá fora. Então, em vez da igreja querer trazer as pessoas para o templo sai em busca das ovelhas, né? Das ovelhas perdidas. E, com isso, a igreja cresceu muito. Né? Cresceu muito, e ele tem uma igreja em Bangkok, outra em Los Angeles, ele é da Califórnia. E ele sempre, assim, a primeira coisa que ele falou no nosso contato com os pastores lá, depois na palestra à noite, foi sobre o princípio do amor. Porque nada funciona sem o amor, porque Deus é amor, como nós cantamos aqui. Então, qualquer coisa que qualquer um de nós venha almejar diante do Senhor, espiritualmente falando, ministerialmente falando, familiarmente falando, a base, o start de tudo isso é o amor. A base do cristianismo é o amor. Não existe igreja sem amor, não existe cristianismo sem amor, não existe ministério sem amor, não existe. Aliás, não existe salvação sem amor. É um critério da Bíblia que o salvo é a pessoa que ama. Quem não ama está morto. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Então, quem não ama, não está salvo. Então, é uma realidade espiritual, é um princípio das Escrituras inegociável. Ou eu tenho Deus, se eu tenho Deus, o amor está em mim, e o amor flui, e o amor contagia, e o amor abençoa, o amor não busca os seus interesses, ou então eu sou um embuste. Sou um falsificador da palavra. Né? Então, isso precisa ficar bem claro. Aí ele fez uma seguinte assim, aplicação. Ele falou, quando foi a última vez que você ficou olhando nos olhos de uma pessoa por 3 minutos? Ele lançou essa pergunta. Olhar nos olhos. Ele falou, aí ele fez a avaliação. Você percebe que a gente não consegue ficar muito tempo olhando nos olhos de uma pessoa? A gente desvia o olhar, a gente vai para lá, vai para cá, vai para cá. Quando foi a última vez que você fez isso com a sua esposa? E aí ele foi levando a gente a uma reflexão, e aquilo foi entrando, e ele foi ministrando as nossas vidas, os princípios da palavra de Deus, e a maneira como Deus o tem usado. O trabalho de discipulado dele, Sóstenes, assim, causou um certo impacto entre nós. Ele acredita no trabalho celular, grupos pequenos, mas ele trabalha assim. Se você vai ser discipulado por ele, ele falou, então você vai, a partir de hoje, você vem para a minha casa morar. Não é fazer uma visita. Ele recebeu 10 pessoas por um ano que moraram com ele. Porque disse que Jesus fazia assim, vem e segue-me. Jesus andava e caminhava com as pessoas. Aí eu falei, bom, então acho que meus conceitos de discipulado ficaram um pouco defasados diante desta colocação. E ele falou com uma simplicidade. E como não cabiam essas 10 pessoas na casa deles, alugaram casas ao lado dele, no mesmo condomínio. E ele caminhou por um ano com essas pessoas. Então, ele tem muita história para contar. Como ele dá consultoria para empresários, ele conhece o dono da Kia, tem acesso a esses grandes presidentes aí. Mas é um homem simples e Jesus é muito visível na vida dele. Então, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Eu costumo dizer que a vida cristã é uma via de mão dupla, né? Você dá e você recebe. Então é bom a gente parar para ouvir. Eu sempre fiz isso e sempre vou fazer, porque sempre sou acrescentado. E quando eu digo parar para ouvir, não estou pensando só em pastores, não. Eu ouço meus filhos, por exemplo. Meus filhos me aconselham, vocês acreditam nisso? Porque eles conhecem meu coração, eles conhecem minhas carências, minhas necessidades. Eles vêm, eles têm discernimento, eles têm o Espírito de Deus. E aquilo que eles vêm, porque têm liberdade, eles vêm e falam, pai, isso. Quando é uma outra coisa, de um outro nível, eles falam com a mãe para a mãe falar comigo. Ó, mãe, eu tô achando que o pai, papai, a mãe vem, olha, eu vim falar em nome de fulano, que percebeu isso, não quis falar para você. Eu falei, tá bom, eu recebo. Ouvir. Foi um outro princípio que ele ensinou. Bom discipulador é aquele que ouve. Ele saiu da cidade dele, foi lá para Nova York para ouvir um presidente de uma grande empresa. Ele falou, eu fiquei 3 horas calado, só ouvindo. E o cara abriu o coração. Enquanto ele falava, eu orava, quando eu falei, eu disse o que o Senhor estava fazendo, que ia fazer na vida dele. E ele disse que era aquilo mesmo, confirmou. E esse homem hoje é um discípulo de Cristo. É um multiplicador. Eu falei para ele, não faz questão que você venha para o meu templo. Toda vez que você precisar, eu virei aqui. Se você quiser ir, fica à vontade. Mas não é essa a principal preocupação. Outro entendimento que ele tem é o seguinte, se você ganha uma pessoa que é influente lá na área dela, na empresa dela, ela vai influenciar as pessoas que estão próximas dela. Pessoas que, eventualmente, não virão para o templo, mas que poderão ser evangelizadas lá no ambiente de trabalho, ou na vizinhança, ou em outro contexto. Isso é uma questão de... é uma visão inteligente, e prática, e simples, e leve. Mobilizar a igreja para esse tipo de coisa. Então, a gente está sendo muito abençoado. Ele vai ficar até domingo lá. Depois a gente conversa mais sobre isso. Bom, há um tema que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, já fazem acho que uns 2 meses, mais ou menos. Eu sou de São Paulo, na Igreja Comunidade da Graça. E a nossa sede fica ali na Zona Leste. Eu faço parte da equipe principal, liderada pelo pastor Carlos Alberto Bezerra, na sede. E sou o terceiro pastor mais antigo do ministério. A comunidade está completando 36 anos esse ano. E eu fui enviado há um ano atrás para a região norte de São Paulo. Nós temos uma igreja lá. Eu e o Valmir, que é outro pastor, nossas esposas, estamos ali. Reestruturando, trabalhando e tentando ajudar os irmãos ali. E quando você está assim colocado numa posição de serviço ao corpo, contato com o rebanho, conhecendo as pessoas de perto, tendo um encontro com elas, ou um café, ou um almoço, ou uma visita na casa, você começa a conhecer a realidade espiritual, as carências, as necessidades e também o potencial e as virtudes das pessoas. Então, esse trabalho, esse movimento de proximidade, ele é muito saudável, porque Deus não apenas mostra as necessidades, como Deus fala ao seu coração e te convoca para uma missão que começa no altar. Nós criamos um grupo no WhatsApp, um grupo de oração. Se quiser, depois eu mostro para vocês. Todas as manhãs, do período das 6 às 8, a equipe pastoral, lá da Zona Norte, deixa registrada a sua oração. Né? A gente grava a oração. Nós somos 5 casais. O Valmir, eu, o Walter, os 3 pastores, o Ronaldo e o Júlio, que são supervisores. E as esposas, são 10 pessoas. Então, todos os dias estamos orando por alvos específicos em função desta visibilidade que o Senhor tem nos dado a respeito do rebanho. E tem sido legal porque um estimula o outro e você se vê assim no compromisso de não furar no seu turnozinho ali de oração. Então, foi uma ideia que o Senhor nos deu de usar essas ferramentas, né, com outras finalidades. Então, o WhatsApp para nós é também um local de oração, de intercessão. Eu já tenho três grupos, né? Agora eu estou orando mais do que eu orava antes. E tem outro grupo é das horário das 23 a 1 hora da manhã. E tem um outro grupo que é qualquer horário. Então, e tem um quarto grupo surgindo aí, fora o grupo da minha família mesmo. Então, acho que a minha vida vai ser orar agora no WhatsApp. Mas, nesta caminhada, né, de estar assim mais perto do rebanho, ficou muito claro para o nosso coração, para o meu, primeiramente, depois eu compartilhei com a equipe, a questão da cegueira espiritual, que é um mal deste mundo, que é um fenômeno espiritual que atinge todas as pessoas, inclusive eu e você. E graças a Deus que existe um antídoto contra a cegueira espiritual, um remédio divino que nós vamos ver agora aqui. Queria ler com você, então, no início, sobre esse tema da cegueira espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4. É um texto conhecido, né? Todos nós. Versículo 4, começando nele. No versículo 3, Paulo está dizendo assim, né? Porque se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Aí ele explica o porquê que o evangelho está encoberto. Então, o tema de Paulo aqui, nessas palavras do capítulo 4, é o evangelho. O evangelho. Vamos guardar isso. Paulo está dizendo que o evangelho está encoberto para algumas pessoas. E o resultado disto é a perdição. Versículo 4, ele explica. Nos quais, está encoberto porque nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando eu comecei a ler esse versículo, eu já conhecia, mas a Bíblia é assim, né? É um livro vivo que se renova todos os dias. Cada vez que você lê o mesmo versículo, você vai ler 10 coisas diferentes no mesmo versículo que você leu. Esse é o poder da palavra viva que você e eu temos recebido do Senhor, né? Então eu comecei a parei. Eu sou assim muito contemplativo. Em relação à Bíblia, eu gosto de parar na Bíblia e meditar. Eu não tenho aquela loucura de querer ler a Bíblia em um ano. Até posso fazer isso, mas eu gosto de parar porque de ruminar. Porque é aí que Deus fala, no profundo do meu coração, abre os meus olhos para coisas que eu não estava vendo. Então eu comecei a notar, a partir da nossa experiência e de toda a minha história de caminhada cristã e ministerial, que esse lance da cegueira, ele tem trazido muito prejuízo para a igreja, para o povo de Deus, para as pessoas de um modo geral e para os líderes também. Porque você vai perceber que há coisas que nós fazemos, depois passa um tempo, a gente volta para avaliar aquilo que a gente fez e fala, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu andei por aquele caminho? Aí você tem que voltar para consertar quando dá para consertar. Aquela passagem lá de Mateus 16, né, quando Jesus dialoga ali com os discípulos e pergunta a eles, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, um dos profetas, e vós, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, naquele momento, Pedro teve uma revelação divina. Mas logo em seguida, Ele quer impedir Jesus de ir a Jerusalém para não ser martirizado pelos homens. E Jesus vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então, naquele momento, nosso querido Pedro teve um lapso de cegueira espiritual. Porque não estava clara para ele as Escrituras. Aquilo que nós conversávamos hoje sobre Atos capítulo 6, que os apóstolos optaram pelo ministério da oração e da palavra, enquanto os diáconos foram instituídos para cuidar das pendências, né, entre o povo. Uns diáconos assim de quinta categoria, como Estevão, que era cheio do Espírito Santo, boa reputação e cheio de sabedoria, né? Quisera eu ser como Estevão. Então, esse era o naipe, o nível dos diáconos que foram cuidar das demandas lá do povo. E os apóstolos se aplicaram à oração e à palavra. Então, a gente vai perceber que o nosso ministério, o ministério que o Senhor nos confiou, ele é o ministério do altar. Se a gente conseguisse, ficaria lá o tempo todo. Eu vou dizer para você, eu me sinto assim muito limitado, me vejo muito limitado tantas vezes. Aquilo que a gente falava, a demanda no átrio nos consome. Você fica resolvendo as questões lá fora, você não tem quem te ajude. E o momento da palavra, o momento da oração, o momento com o Senhor vai ficando assim, né? Vai diminuindo. E você corre um risco muito grande de falar de coisas da sua cabeça e não a palavra revelada. Então, que o Senhor nos ajude, né? Então, eu tenho sido despertado por essa questão, dessa cegueira, esse assunto. Percebi que há vários textos na Bíblia comentando esse assunto. E isso me deixou preocupado comigo mesmo e com o rebanho a quem eu sirvo. Paulo está dizendo que o Deus desse século, Paulo usou essa expressão, a obra do diabo é uma obra de engano. E essa obra de engano produz cegueira. Haja visto Eva. O diabo, por incrível que pareça, ele tem o dom da palavra. Para o mal, evidentemente. Porque ele seduziu Eva e, consequentemente, Adão foi enganado. E eles ficaram cegos e fizeram o que fizeram. E o resultado está aí, a humanidade se tornou escrava, porque nasceu, todos nós nascemos, sob o regime da lei, do pecado e da morte. E aí que vem o Cristo para nos libertar desta lei maldita, ao instituir a lei do Espírito da vida, a qual Paulo se refere, que nos livra do poder da lei, do pecado e da morte. O pecado abundou, sim, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, Paulo está chamando a atenção para esse detalhe, que o Deus desse século, que é o diabo, Jesus falou no Evangelho de João que o mundo jaz no maligno. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, ele diz: não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Né? E seus obreiros se fazem passar por obreiros, ministros da justiça. Falsos apóstolos que se fazem passar por apóstolos de Cristo. Então, aí uma obra de engano aí. Porque essa atuação maligna, esse trabalho do inferno, ele está, assim, de alguma forma, inserido no contexto do povo de Deus. Não se trata do povo de fora, é no nosso meio o problema. O foco do diabo é a igreja, somos nós. Falsos apóstolos, falsos ministros, o fim dos quais é conforme as suas obras, diz Paulo. Ele pode até ter sucesso em parte nessa sua caminhada, mas o fim nós já sabemos. Mas enquanto o fim não vem, muita gente está sendo enganada. Então, A minha pergunta é: será que de alguma forma você e eu poderemos ser atingidos por este movimento do inferno? Por esse ministério infernal? O que é que isso produz? O que é que isso produz nas pessoas? É uma pergunta que eu faço. Como seria na prática essa cegueira espiritual? Aí eu fui ler o Evangelho de João, do capítulo 8, principalmente, até o capítulo 12 de João. Jesus está quebrando palcos religiosos ali da época. Que os caras não entendiam, eles rejeitavam Jesus, não o aceitavam como filho, e por fim disseram: você tem demônio. Quando, na verdade, quem tinha demônio eram eles, estavam cegos. E aí eu vou ler aqui para você o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 37 ao 44. João 12, 37 a 44. E ainda que tinha feito... Esse é o versículo 37, né? João 12, 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? De novo, o assunto aqui é pregação. É o anúncio das boas novas. Por isso, não podiam crer. Então, Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam. Eu destaquei aqui, converto. E eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele, Jesus. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Qual motivo? Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queria dizer para você, meu pastor, meu líder querido, o começo dessa síndrome, deste malefício que é a cegueira espiritual, está contido nessas palavras ditas por Jesus. Quando você perceber que o seu coração, quando a gente perceber que o nosso coração, de alguma forma, está se inclinando sutilmente para a glória dos homens, aí é o começo do processo. Aí é o começo do processo que pode se transformar numa derrocada espiritual irreversível. Por quê? Porque Deus disse que a glória dele não divide com ninguém. A única vez que Deus dividiu a glória dele foi na cruz. Dê-lhes a minha glória para que sejam um. Então a glória tem por finalidade unificar. Glória que divide é do inferno. A glória não divide. A glória não isola. A glória de Deus não isola pessoas. A glória de Deus não levanta muros e barreiras ministeriais. Não existe. Isso é engano, é cegueira do diabo. Posso afirmar para você categoricamente, taxativamente. A glória de Deus é unidade. Deus está na unidade. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, que no capítulo 4, que na cruz, melhor, capítulo 2, na cruz ele desfez as inimizades. Derrubou o muro de separação. De ambos os povos fez um, fazendo surgir um novo homem. Não existe glória na divisão. Divisão é coisa do inferno, é coisa do homem, é coisa de religioso cego. Eles estavam valorizando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Já estavam cegos. Essa é uma das consequências. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor Sóstenes e eu, que somos pastores, mas somos músicos também, nós transitamos num terreno, vocês não têm ideia, perigosíssimo. Ainda mais nessa mentalidade, nessa cultura evangélica dos dias de hoje, que busca endeusar os líderes, os músicos, os grandes pregadores, e a mídia está aí para facilitar todo esse processo. Nós corremos um risco de acharmos que nós somos alguma coisa. Mas eu louvo a Deus. O meu Deus, que nesses anos todos tem me conservado, me preservado, me guardado, louva a Deus pela minha família, louva a Deus porque eu tenho uma igreja, louva a Deus porque eu tenho amigos, famílias, muitos irmãos, e eu sei que o Sóstenes pode dizer a mesma coisa. Senão nós poderíamos ser mais um, aí perdido nesse cenário de cegueira. Que Deus tenha misericórdia. Eu não julgo ninguém, não sou juiz de ninguém, oro pela igreja como um todo. Mas, irmãos, quando o nosso coração surgiu uma pontinha de amarmos a glória dos homens, a glória desse mundo, nós estamos correndo um risco muito grande. Por isso que a gente precisa vigiar o coração. Precisamos da ajuda uns dos outros. Precisamos conferir as coisas uns com os outros. Precisamos ser pastoreados. Precisamos ser acompanhados. Eu caminho com o pastor Carlos Alberto há 40 anos. E não é... É um casamento, mas isso acontece de tudo. Há momentos que eu sou chamado a atenção, que eu sou advertido, que me mostra uma coisa, e nem sempre ninguém gosta de apanhar, né? Eu não gosto. Se você gosta, não sei, mas eu não gosto. Mas, se estáis sem correção, diz o escritor aos Hebreus, não sois filhos, sois bastardos. Então, esse é um dos motivos de eu estar vivo até hoje, porque eu tenho que impor essa disciplina a mim mesmo, de estar perto das pessoas. Não creio em ministério isolado, itinerante. Eu não acredito nisso. Acredito no corpo de Cristo, onde a glória de Deus se manifesta, porque Jesus disse, dê-lhes a minha glória para que sejam um. Então, isso ninguém muda. É time que está ganhando. Se está ganhando, não se mexe. Tá. Então, lendo o Evangelho de João... É isso que nós vimos aqui. Jesus está debatendo com judeus religiosos. Eles não o reconheciam como filho e, por isso, o rejeitavam e o acusavam de falar pelo demônio. Capítulo 10, versículo 20. Essa é a escritura. E muitos diziam, tem demônio e está fora de si. Porque o ouvis? E a pessoa, os caras dizerem isso. Isso que é cegueira, hein? Dizer que Jesus tinha demônio. A discussão era Jesus, sua divindade e seus milagres. Ele estava sendo questionado por isso. E havia sido predito, profetizado pelo profeta Isaías. Fica claro também, por outro lado, que o objetivo de Jesus não é rejeitar aqueles que estão contaminados pela cegueira. O objetivo do Senhor era a conversão dos seus irmãos judeus. Jesus foi enviado à casa de Israel para que eles ouvissem o Evangelho e fossem salvos. Em seguida, ele foi enviado aos gentios, que somos nós, os povos de fora. Também fica claro, meus queridos, que a pior de todas as cegueiras é a cegueira de não crer em Jesus. De ter os olhos fechados para não enxergar a pessoa do Cristo. Senhor dos céus, da terra, Salvador da humanidade. Sabe, queridos, quando o Senhor abriu os nossos olhos no dia do nosso encontro com Jesus, no dia em que entregamos nossa vida a Jesus, e disso nós não podemos nos esquecer, temos que sempre recorrer a isso, temos que procurar... oportunizar o nosso testemunho pessoal de conversão. Semana passada, na nossa célula, eu estava dirigindo e eu dei o meu testemunho de conversão. Para estimular os irmãos, para encorajá-los a falarem também. E eu me lembrei de detalhes, eu me lembro como foi. A imagem está gravada. Era um sábado de carnaval, ano de 1974, e minha mãe me mandou para um acampamento de jovens. Eu não queria ir, porque eu era do mundo, tinha programação lá em Santos, litoral de São Paulo, com os amigos. Minha mãe, que já havia se convertido, ela disse, eu fiz a sua inscrição e você vai. Assim, ela falou bem assim, sutilmente, né? Você vai. Eu falei, então, tá bom. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu tinha 19 anos, né? E eu fui. E lá eu tive o encontro mais maravilhoso da minha vida. Eu encontrei o Senhor Jesus. Através da pregação de uma missionária americana, Mary Johnson, o nome dela já falecida. E aquela mulher, ela exalava Cristo. O rosto dela tinha um brilho diferente e ela falou de Jesus. Eu estava lá no fundo, ouvindo um salão cheio de jovens. Quando ela fez o apelo, minha mão subiu sozinha. Assim. Usava um cabelo assim, black power, alto, né? Chamava atenção. E eu fui em lágrimas lá para frente e entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Tudo se fez novo. Com 2 meses de convertido, fui batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e já recebi a inspiração para compor a primeira canção. Então, foi tudo assim, meio rápido, né? Acho que o Senhor... Hã? Cristo me mostrou o caminho, e por ele eu vou. Sim, estou certo, sou seu servo, falarei do amor. Essa é a música, a primeira música que eu compus. Queria falar do amor, porque eu encontrei o amor. Bendito seja o nome de Jesus. Nunca gravei essa música, quem sabe um dia. Mas ela foi a sementinha, né, que gerou as demais. Né? Então, estava falando aqui, né? A discussão girava em torno de Jesus, seus milagres, seus ensinos e sua pessoa. E a principal cegueira é você não conseguir crer em Jesus. Porque se eu tive essa experiência real, como dizia o Gabriel, né? Conversão é que nem uma trombada com uma jamanta, né? Você é a jamanta, quem é que vai ganhar essa parada? A jamanta vai estraçalhar com você. Quando você se converte a Cristo, é como se você fosse zerado e recriado novamente. E quando essa experiência nos alcança, nós nos tornamos os mensageiros, as testemunhas. É diferente ser testemunha do que dar testemunho. Ah, o irmão agora vai dar um testemunho. Mas ele é uma testemunha? Qualquer um pode dar testemunho. O Lula dá testemunho. Eles agora falam que acreditam em Deus. É um testemunho. Mas e o ser testemunho? É uma outra situação, uma outra condição que nós precisamos valorizar e compartilhar e ajudar o rebanho e ajudar as pessoas. É também isso que Paulo está dizendo, essa cegueira principal é a cegueira de não crer em Jesus. E por que as pessoas não creem em Jesus? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, esta é a base, este é o grave e grande problema. Agora, tem um outro detalhe, irmãos, um outro detalhe que eu queria destacar aqui para você. A maneira como Paulo se refere ao Evangelho, isso faz toda a diferença. Nesse texto, ele se refere ao Evangelho, e o termo que ele usa é Evangelho da Glória de Cristo. Aí eu parei para pensar, o que Paulo está querendo falar aqui? Que Evangelho da Glória de Cristo? O que é isso? No Atos 20, 24, ele dá outra nomenclatura para o Evangelho, mas que tem a ver com isso aqui. Evangelho da graça de Deus. No Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Uma vez eu fiz um estudo sobre essas nomenclaturas que Paulo dá. Tem umas 8, pelo menos. Eu vou resgatar, porque isso é coisa antiga. Depois eu compartilho com vocês. Mas aqui temos 3. Evangelho é o poder, é o evangelho da graça, é o evangelho da glória. Por que ele usou a palavra glória aí? Porque isso se aplica àquela glória que Moisés visualizou no monte, a qual Paulo chama de ministério da morte. Você já pensou um negócio desse? Os filhos de Israel não podiam contemplar o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés irradiava uma luz, a luz da glória. Ele aplicou um véu sobre o seu rosto para que aquela luz não incomodasse os filhos de Israel. E Paulo chama de ministério da morte, comparado ao de Cristo, no qual ele diz, se aquela glória que era visível em Moisés representa o ministério da morte, a glória que foi depositada sobre a igreja excede, ultrapassa em muito a glória que era visível em Moisés. Meus irmãos, aí eu paro para pensar nisso e falo, meu Deus, o que nós estamos fazendo com o ministério, com a igreja? O que que, por que que eu não levo para o rebanho este, a revelação deste evangelho da glória de Cristo? Você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você se depara com a pregação do apóstolo Pedro. O roteiro ali no capítulo 2, como é que ele descreve, ele discorre para chegar no que ele chegou. Ele coloca Jesus na posição que Jesus ocupa. Ele consegue passar isso para um grupo de pessoas muito exigente, porque eram judeus religiosos, alguns eram líderes. Anás e Caifás estavam lá no meio. E Pedro agora cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Pedro agora convertido, não aquele Pedro que negou, mas o Pedro que agora foi transformado pelo Senhor. É ele quem se põe em pé. Pedro, pondo-se em pé, diz: isso que vocês estão vendo, sendo esta hora do dia, não é embriaguez, mas é o que o Senhor falou pela boca do profeta Joel, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e derramarei do meu espírito, e foi. E citou o Salmo 111, citou Joel e foi discorrendo. Ao final, na sua prédica, os judeus disseram: o que faremos nós? O coração estava: arrependei-vos, convertei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quantos converteram? 3.000. Esses dias lá, conversando lá com os pastores da equipe, eu falei: gente, acho que nós precisamos buscar muito o Espírito Santo, porque nossa pregação não converte muitas pessoas. Tem alguma coisa errada conosco, que eu falei para eles. Pedro pregou uma vez, 3.000. Pregou a segunda vez, 5.000. Num dia, numa mensagem, 8.000 pessoas para o reino de Deus. Sabe por quê? Estava clara para ele a visão do evangelho da glória. O evangelho que você e eu herdamos é um evangelho bom. Na época que eu me converti, eu ouvia uma pregação muito contundente que me colocou contra a parede. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Mas hoje eu não ouço mais o evangelho da glória de Deus. Hoje nós temos evangelhos alternativos. Evangelhos genéricos. Evangelhos placebo. E achamos que as pessoas vão se converter. Elas não são confrontadas. Elas não são notificadas que o evangelho aponta para Cristo. Não para a salvação, primeiramente. A salvação é consequência de você ter os olhos abertos para ver quem é Jesus. Jesus é a expressão da glória de Deus. Hebreus capítulo 1:1. Imagem do Deus invisível. O céu desceu na terra quando Jesus veio aqui. O reino dos céus baixou neste mundo. Eu preciso ter essa revelação. Porque vou dizer para você, meu querido, minha querida, sem esta revelação, nós não teremos autoridade para falar. Podemos até falar, o resultado vai ser isso: uma igreja de fé rasa, uma igreja de conteúdo raso, porque nós somos rasos. Tal como o povo, sim, o sacerdote. Tal como o sacerdote, assim é o povo. Então, do que é que eu preciso? Eu preciso de revelação. Do quê? Da grandeza do evangelho, da grandeza de Cristo. Cristo é muito grande. Esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou, Deus o fez Senhor em Cristo. Ele não chegou lá e falou: aceita Jesus, senão vocês vão para o inferno. Não chegou falando para ninguém aceitar Jesus. Ele chegou falando do Cristo. E Paulo também repete o mesmo conceito: não fiz saber entre vós outra coisa a não ser Cristo e esse ressuscitado. Todos esses apóstolos, eles colocam Jesus lá em cima. O foco é Jesus. O holofote está em Jesus. E quando os olhos das pessoas são abertas para ver a grandeza e a posição que Cristo ocupa, elas se arrependem. Elas não têm outra opção, meus irmãos. Vamos abandonar esse evangelho podre ineficiente, humano, religioso. Porque Deus não está nisso. Deus não tem compromisso com o nosso evangelho. Ou nós nos arrependemos, nos humilhamos e vamos buscar de Deus a revelação, como Paulo diz lá em Timóteo, aprouve a Deus revelar seu filho em mim, de perseguidor, passou a ser perseguido, porque ele teve uma revelação. Ele foi atropelado por uma jamanta. E a vida de Paulo mudou, como ele próprio disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. As pessoas se convertem, mas não se convertem hoje. Aqui estão os que vão, os candidatos a batismo. Aí você vai ver, chega perto da vida do cara, está tudo desarrumado, separado, é juntado, não é casado. Mas que conversão que é essa? Que evangelho que eles estão ouvindo, irmãos? De quem é a culpa? É deles? É minha, é nossa. Que apresentamos um evangelho meia boca. E queremos que a presença de Deus venha. Não vai vir presença nenhuma. Deus não tem compromisso com as nossa teologia, com a nossa visão, a nossa liturgia. Deus tem compromisso com o que Ele disse, com a palavra dEle. Então, o evangelho da glória de Deus proclama a glória de Cristo, a grandeza de Cristo, o senhorio de Cristo. Nós estamos no ano 2014 depois de Cristo. Ele é o divisor da história. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. As pessoas precisam conhecer esse Cristo grande. Cristo é grande. Cristo é grandão. Ele é Senhor do universo. 2014 antes, divisor da história. A história reconhece Jesus. Ele ressuscitou naquele domingo de manhã. Ele não está mais aqui. Vai adiante de vós, a Galileia. Ele, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Como é que nós queremos fazer culto de Santa Ceia sem celebrar a ressurreição de Jesus? Eu fui num culto de Santa Ceia e o cara estava falando... O tema dele foi 5 passos para ser um líder eficaz. Eu queria voar no pescoço dele. Queria enforcar ele. Culto de ceia não é culto de 5 passos. Culto de ceia é expiação, justificação, redenção, ressurreição, aliança, unidade, comunhão com o Pai, aliança uns com os outros. Ah, mas já falei isso há 10 anos. Fala há 50 anos. Com revelações novas na palavra. Que o povo não entende isso. O povo não sabe o que é aliança. Quem de nós aqui pode garantir que a nossa igreja é uma igreja de homens e mulheres aliançados? Com o Senhor uns com os outros. E de quem é a culpa? Ah, esse povo é difícil. Não, o povo, nem sempre o povo é o problema. Se eles não têm revelação, meus amados. É a mesma coisa, pais, filhos que não têm pais. O pai não é cristão e o moço é cristão. O pai não tem muita orientação, não tem princípio. Aí eles vêm falar com o pastor. Alguns nos adotam como pai. Eu tenho um monte de filho aí. Ô, paizão, paizão, paizão. Eu sou um pai auxiliar, eu falo para eles. O seu pai é o seu pai. Eu só faço um papel de auxílio. Conta comigo. Mas o seu pai é o seu pai. São filhos que não têm pai. Porque não tem princípio, não tem conteúdo, não tem... Tem valores humanos. A passagem de Atos que eu li está em capítulo, 30, capítulo 2, versos 36 a 37, que eu já li, né? Já citei aqui, né? Melhor, do 32 ao 37. Então, outra cegueira relacionada ao verdadeiro evangelho mencionado por Paulo faz com que alguns pregadores, pastores, cantores... Olha, isso aqui é grave, irmãos. Presta atenção. Faz com que alguns líderes, entre eles pastores, ministros, cantores, faz com que algumas dessas pessoas direcionem o foco para eles. Mas de onde você tirou essa ideia, Ademar? Não, a ideia não é minha, não. É da Bíblia. Quer ler aí, versículo 5? 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Eu nunca tinha meditado nesse versículo como estou falando com vocês agora. Já tinha lido, mas quando eu estava com essa busca de resposta para a cegueira, esse versículo saltou. Há pregadores que se pregam a si mesmos. Há cantores que se exaltam a si mesmos. Há líderes que colocam o foco em si. Eu estava num culto, num tal lugar, numa tal igreja, num grande líder. Na hora da pregação dele, ele falou 10 coisas sobre ele. No meio da palavra de Deus. Eu queria voar no pescoço dele também, mas não posso. Falar de mim, por quê? A não ser que seja uma ilustração aplicada àquele princípio. Fora isso, esquece. Esse endeusamento pessoal, ele é danoso, ele é destruidor. Porque as pessoas ficam privadas da verdade. Você está falando de você. Tem uns irmãos que a gente encontra por aí. Oi, tudo bem, tudo bem. Olha, eu estive em tal lugar e eu preguei e 50 se converteram. Eu soprei, 5 mil caíram. Tá, e a sua família, como é que tá? Não, eu gravei um CD agora. Não dá para conversar com o cara. Só tem coisa para falar dele. Dos seus feitos. Vamos ler de novo? Não nos pregamos a nós mesmos. Vamos falar isso um para os outros? Fala aí para o seu irmão. Não nos pregamos. Autorize a sua esposa a te avaliar depois da sua pregação no domingo à noite. Nem precisa autorizar, né? Sem autorizar, já falam, né? Olha, Demar, que você fala um negócio, a Aurora, de vez em quando não. Você fala um negócio que não tem nada a ver, Demar. Eu falei, tá bom, me perdoe. Não vou falar mais. Às vezes uma brincadeira, uma aplicação, uma colocada. Não nos pregamos a nós mesmos. Mas a Cristo Jesus, o Senhor, olha o detalhe. Jesus é o Senhor. As pessoas não conhecem o senhorio de Cristo. Você vai nas igrejas, na hora da oferta, tem que fazer uma preleção sobre ofertório e dízimo. Eu não aguento isso. Olha o seguinte, quer dar, dá. Não quer dar, problema seu. Né? Dá vontade de falar isso. Você tem que fazer um discurso, comecei... Se Cristo é Senhor, Ele é Senhor. Se as pessoas não o conhecem como Senhor, então elas vão agir por conta própria, de acordo com seus paradigmas, seus valores. Porque se Cristo é meu Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Ele é o meu Senhor, eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Os filhos dos leões sofrem fome, mas os que confiam no Senhor de nada têm falta. Jesus é Senhor. Jesus é meu Senhor. Então as pessoas precisam ter um encontro com um Senhor que é provedor. Olhai para as aves dos céus, não semeiam, nem ceifam, todavia vosso Pai as alimenta. Olhai para o lírio, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã queimando, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber, vestir, porque o vosso Pai sabe o que necessita. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a abrir os olhos do teu povo. Há muita cegueira, irmãos. Nós precisamos levantar um clamor, ao final aqui nós vamos fazer isso. Senhor, livra-nos dessa maldita cegueira, porque ela é sutil. Ela é muito sutil. A gente pensa que está abafando, não estamos, não. Ai, Deus é muito bom. É muito paciente. O que mais? Tá, então esse detalhe aí do versículo 5. Uma... Quem age dessa maneira de pregar a si mesmo é porque tá, não teve revelação do evangelho da glória de Cristo. Não estou dizendo que está tudo acabado, não é isso que eu estou falando. Eu estou tentando trazer um despertamento, compartilhar, na verdade, naquilo que eu tenho sido despertado, para que o Senhor possa abençoar a todos nós e nós possamos influenciar outros. Por onde eu tenho andado, eu tenho pregado essa palavra, porque eu creio que é uma palavra para a igreja, é um peso. Eu trago comigo um peso, irmãos. Tenho orado naquele grupo de oração que eu falei no WhatsApp, um dos itens de oração é: Senhor, remove a cegueira espiritual e traz revelação divina ao rebanho. O risco que se corre, que quando eu falo de mim mesmo, eu estou oferecendo um evangelho que não é o de Cristo, e as pessoas vão se distanciando de Deus. Eu sei de pessoas, o Sóstenes sabe também, que vão atrás de pregadores, que vão em eventos. Quem é que vai estar pregando? Eu falo, então eu vou. Quem que vai estar cantando? Quem vai fazer o louvor? O Ademário Sóstenes, então eu vou. Às vezes não vai. É o que mais acontece, né? Ah, Ademário, então não vou, né? Vou parar por aqui, senão... Você tem razão, só a maioria das vezes não fala. Nosso Ibope está embaixo. Oh, Deus. Tá, aí agora vem a parte boa. Vocês querem a parte boa ou não? Amém ou não amém? Então, tem uma saída para isso? Para esse tipo de cegueira? Incredulidade? Amantes de si mesmos? Tem. Versículo 6, vamos ler? Vamos ler juntos em voz alta? 1, 2, 3 e... Aleluia. Aleluia. Xarabaracunda. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, Deus, obrigado, Senhor. O apóstolo João ensina que Deus é luz. Primeira carta. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O próprio Deus, foi ele quem resplandeceu luz e continua resplandecendo em nossos corações para o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Você veja de novo a conexão entre glória de Deus e a pessoa de Cristo. Fora de Cristo não há glória, não há revelação. Ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. As pessoas estão precisando de pregação de Cristo, meus amados. Nós precisamos pregar Jesus. Não aqui, nem aqui, mas o Cristo revelado em nós. As pessoas estão famintas. Ele é o bom pastor. Só ele pode alimentar e saciar a sede e suprir essa fome no coração das pessoas, mas ele depende dos seus mensageiros, que somos nós. Mas como assim? Eu respondo com as palavras de Paulo no Coríntios 3, 4 a 6. Não somos capazes de pensar coisa alguma, mas a nossa capacidade vem do Senhor, que nos fez ministro da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. O seu ministério, o meu ministério, o ministério do Senhor em nós, é o ministério da nova aliança, cuja característica é ministrar o Espírito de Cristo que está em nós. Eu não quero formar ademarzinhos, eu não quero formar discípulos iguais a mim, não quero, não preciso, não é o meu chamado, não é a vontade de Deus. Eu quero formar discípulos de Cristo e para Cristo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, não se esconde como uma cidade posicionada, edificada sobre um monte. Não se acende uma luz e põe no canto, mas põe no meio da sala para que possa iluminar toda a casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As pessoas têm que olhar para mim e glorificar a Deus, não glorificar a mim. A glória não é para mim. Eu não fui chamado para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Eu fui chamado para amar a glória de Deus, para divulgar a glória de Deus. Os holofotes estão em Jesus. Como se nós tivéssemos um grande estádio e lá no meio do campo a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o centro do universo. Ele é o centro da igreja, ele é a razão da vida. Então o apóstolo João está dizendo, Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há treva nele, trevas nenhumas. 1 João 1,5. Então Deus é quem remove a cegueira, porque Deus é luz. E as trevas não prevalecem sobre a luz, foi Jesus quem disse. As trevas não têm poder sobre a luz. A luz é maior do que as trevas. A lei do Espírito da vida em Cristo é maior do que a lei do pecado e da morte. Jesus aboliu a lei do pecado e da morte no seu corpo. Onde o pecado abundou, a graça é mais poderosa que o pecado. Nós precisamos ajudar as pessoas a crerem nisso, porque está escrito em Romanos. Capítulo 6, né? Onde o pecado abundou, a graça... Quem que tem mais poder, o pecado ou a graça? A graça. Então vamos divulgar. O pecado é uma lei? É uma lei. Mas Jesus trouxe uma outra lei. Ele instaurou uma nova lei. Então a outra foi abolida, foi removida, cancelada. Deus remove a cegueira espiritual. Opa, caramba. Principalmente aquela que o Deus deste século usa para que as pessoas não tenham a revelação do Cristo exaltado e glorioso. Deus remove. Deus removeu a minha cegueira. Deus removeu a sua cegueira. Ele nos traz aqui nesses dias, meus amados, para otimizar esse processo. Você não é qualquer pessoa. Você foi escolhido a Deus para levar esta visão da glória de Cristo. Está entendendo isso ou não? Não rejeite isso. Não rebaixe esse padrão. Não negligencie. Deus não nos trouxe aqui só para a gente ter uma palestrinha, um estudinho bíblico. Deus tem projetos. Deus não tem programa, Deus tem projeto. Por isso que nós não somos convidados. Porque a gente não tem compromisso com o programa, a gente tem compromisso com o projeto. Edificar a igreja, expandir o reino e proclamar o Cristo glorificado. Aleluia. Se eu fizer só isso, tá bom demais. Paulo tinha convicção sobre o que ele ensinava, sobre o que ele falava. E Paulo fala com uma propriedade absurda, né? Porque ele mesmo havia tido uma experiência com Cristo exaltado. Gálatas 1,16, 17, se quiser anotar. Aprove a Deus revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Olha aí. Quando Cristo é revelado em mim, minha boca não consegue ficar fechada. Eu estou falando de algo que foi gerado em mim. É uma experiência. É uma experiência. Há 40 anos que eu faço isso. Pregando, cantando, escrevendo. Porque Deus, por sua misericórdia, revelou o seu filho em mim. E olha que eu não sou flor que se cheire, não. Eu sou meia boca, mas o pouco que eu sei, o pouco que eu tenho, eu quero espalhar. Junto com a minha esposa, transferimos esse legado para os nossos filhos. Eles são do... Ah, ele mandou um abraço para você. O Rodrigo falou, manda um abraço para o tio Sósenes. Não. O tio foi para minha conta. É que o Azaf é tio, o Bené é tio, então eu incluí você. Não. Tudo é tio. Tá vendo? O lado bom desse é a proximidade, né? Intimidade. Mas nós conseguimos plantar essa semente no coração dos nossos filhos. Eles amam ao Senhor. Eles servem ao Senhor. O meu filho mais velho é casado com uma moça finlandesa. Ele mora na Finlândia. Eles têm uma filhinha linda, né? E no caso é minha neta. Eu sou suspeito em falar, mas o nome dela faz jus. O nome dela é Bela Luísa. Se vocês quiserem, depois eu mostro a foto aqui, vocês vão constatar que ela é bela mesmo. E Deus tem... O Rodrigo está 8 anos morando lá. Assim, nós como pais, gostaríamos que ele estivesse conosco, porque ele me ajudava muito no ministério. Aliás, foi por causa do ministério que ele se casou, porque a Sara nos conheceu num evento em Botucatu. É. Você estava lá no UAC, né? E ali começou, né? E ela é uma adoradora também. Deus uniu o coração deles dois. Hoje eles reúnem lá um grupo de umas 30 pessoas. uma vez por mês, ministros de louvor de várias igrejas, e tem um retiro com eles. Ele trabalha numa uma igreja também, com a parte de produção, gravações, e recebeu um ultimato, no bom sentido, do pastor, aquele amigo do Azaf, qual é o nome dele? Das antigas. Depois eu vou lembrar o nome dele. Que é o pastor da família da Sara, Bob Curry. É. Falou assim, olha, Rodrigo, Deus está colocando na sua mão um rebanho. E falou assim, essa é a última vez que eu venho aqui na Finlândia. Já tem mais de 80 anos. Então, assim, do ponto de vista sentimental, eu gostaria que ele estivesse comigo aqui no Brasil. Mas, do ponto de vista de reino e de igreja, eu prefiro que ele fique lá. Porque hoje eu entendo que lá é o lugar dele. Deus o preparou aqui, e ele mesmo disse, pai, eu agradeço a Deus por você, pela mamãe, por aquilo que... pelo legado que vocês plantaram em mim, junto com a Comunidade da Graça. Os valores que eu tenho hoje estão sendo muito úteis aqui na Finlândia, porque aqui é um deserto, em termos. Isso que vocês têm aí de família, de casais, seminário, aqui não tem nada. Tem vários tipos de igreja lá. E muita igreja assim, na base da profecia. Pessoas que vão atrás de profetas. E esses profetas dividem as igrejas. O pastor Roberto, que é um amigo nosso lá, casado com um finlandês, a igreja dele rachou por causa de uma profetisa que se indispôs com a esposa dele, disse que a esposa passou, não cumprimentou, e ela espalhou essa notícia e o povo... Você vê que coisa absurda? Eu falei, Rodrigo, fica aí. Se precisar de mim aí, eu vou aí. Mas seu lugar é aí, meu filho. Então, uma das coisas que nós ensinamos para os nossos filhos também é a questão do dízimo das ofertas. Os três são dizimistas e os três são prósperos. Deus, cada vez... A Juliana trabalhava num colégio judeu, ela é professora, a filha mais nova, que é casada também. Ela tinha um bom salário. E um colégio canadense, bilíngue, a convidou para ganhar mais do que ela ganhava onde ela trabalha. Então, a cada vez mais o Senhor vai prosperando. Mas o coração deles está no Senhor. Isso que é o principal. Então, esse legado nós precisamos estar transferindo, meus queridos. E a partir da nossa experiência pessoal, porque eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso falar de amor se eu não amo. Não posso falar de perdão se eu não perdoo. Não posso falar de adoração se eu não adoro. Não posso. Não posso falar de dízimo se eu sou ladrão. Se eu sou nego o dízimo, não posso falar de dízimo. Ah, posso até falar, mas Deus está fora. Paulo teve uma revelação impactante de Cristo. A gente conhece a experiência de conversão dele, tal, o caminho lá para prender os judeus, os cristãos. De perseguidor, passou a ser perseguido, que são alguns resultados da sua conversão. Fundou várias igrejas, pregou o evangelho verdadeiro a todo tipo de pessoa, incluindo um rei, o rei Agripa. Foi açoitado várias vezes, mas ele permaneceu. Foi arrebatado ao terceiro céu, onde lhe foi revelado mistérios de Deus indescritíveis. E assim tornou-se o grande apóstolo Paulo, embora se apresentasse como servo. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Diferente dos apóstolos que nós temos hoje. Amém. Só, fechei parênteses. Esse apóstolo, era, antes de ser apóstolo, ele era servo. Apóstolo era função, não era título. Chamado para ser, para exercer o apostolado. É função. Pastor é função. Meu nome não é pastor Ademar, meu nome é Ademar. Pastor é o que eu faço. O que eu sou, filho, essa é a minha identidade. Filho do Altíssimo, porque um dia eu encontrei Jesus. Então eu concluo dizendo aqui, toda cegueira espiritual, toda cegueira moral, qualquer tipo de cegueira, pode e deve ser removida de nós. O evangelho da glória de Cristo é o caminho, a ferramenta para isso. Porque ele já foi revelado na cruz, começou lá, meus irmãos. A cruz é a melhor mensagem do Evangelho. O mundo reconhece, o mundo reverencia. Esse filme do Mel Gibson, Paixão, ele se espalhou no mundo todo. É um livro, é um filme maravilhoso, né? E que trouxe um despertamento em escala mundial. Esse evangelho da glória de Deus é revelado aos homens pelo Deus que das trevas resplandeceu a luz, subjugando definitivamente o Deus deste século. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Esse é o evangelho que salva, esse é. Esse é o evangelho que converte o pecador e o transforma num filho de Deus. Esse é o evangelho que cremos, experimentamos e anunciamos. O evangelho da glória de Cristo. Terminei. Então, meus queridos pastores, amigos e irmãos, o que precisa acontecer conosco aqui hoje, nesta manhã? Primeiro, eu tenho aprendido assim, quando Deus traz uma palavra ao nosso coração, ele está apontando um caminho, uma direção. A palavra não é só para... Que palavra legal, fiquei animado, fui edificado. E daí? Porque a palavra anima e edifica mesmo. Mas agora, o que eu vou fazer com isso? Não sejais ouvintes, mas... Deus colocou uma cidade e um povo na sua mão. Aqui, conselheiro. Como é que é o nome? Pedro? Pena. Deus me colocou em São Paulo e colocou aquela cidade na mesma. É lá que eu tenho que frutificar. Então a direção é esta. O que você vai fazer com o povo dessa cidade? A resposta Deus está lhe dando. Apresente a eles o evangelho da glória de Cristo. Apresente o senhorio de Cristo. Tem uma experiência que o Bob Fitts compartilhou uma vez, num desses seminários. Eu até ia cantar música aqui. Vou cantar depois. Ele chegou em, acho que foi em Singapura. E na entrada, ele chegou no aeroporto, passou, foi buscá-lo, e na entrada da cidade tinha um ídolo assim. O ídolo da cidade, bem assim no portal. E ele passou e ele viu, não conhecia, mas aquilo incomodou. Ele ficou incomodado com aquilo, foi embora para o hotel, lá almoçou, ministrou. Mas um dia ele foi tocado aí naquele lugar. Pegou o violão dele. Pegou o violãozinho dele e foi lá para aquele lugar público. Se posicionou na frente do ídolo. Começou a cantar. Te elevamos ao lugar mais alto, Jesus, sumo sacerdote, te elevamos sobre todo nome. Em adoração, vamos ao lugar mais alto, Jesus, sumo sacerdote, te elevamos sobre Isso foi naqueles dias, Passados 3 meses, ele recebeu um telefonema, mais ou menos 3 meses, do pastor que eu havia convidado naquele projeto. Bob, lembra daquela estátua que você foi cantar lá? Ele foi sozinho. Lembro. Ela caiu. Veio abaixo. Porque só Jesus é o Senhor. Senhor e conselheiro Pena. E os seus atalaias e profetas estão aqui. É você. É você o responsável por levar esse Cristo glorioso. Que Deus requer de você? Atos 20:24. Em nada tenho minha vida por preciosa. Esqueça de você. Quem tem a revelação desse evangelho não prega a si mesmo. Em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, e dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Eu nasci para isso, irmãos. Eu não nasci para a música, eu nasci para Jesus. A música é só uma ferramenta de proclamação. Então eu quero cantar novamente esse canto e pedir que você venha aqui ao altar. Vamos nos ajoelhar aqui juntos e vamos nos colocar aos pés do Senhor. Vamos nos render, como diz a canção, em adoração rendemos-nos a Ti. Venha se curvar diante desse rei exaltado, daquele que morreu e ressuscitou. E que Pedro disse: esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou, Deus o fez Senhor e Cristo. Conselheiro Pena vai conhecer quem é esse Jesus. A religiosidade vai ser abatida, os falsos deuses cairão por terra, porque só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Só Tu és Senhor da nossa vida, Jesus. Não temos outros senhores, não queremos ter. Perdoa-nos, Senhor, se temos nos curvado diante de outros deuses. Mais alto, Jesus, sumo sacerdote, te levamos sobre todos.